Diego Santos, grande locutor de rádio. Abraço, meu irmão. Aô, ferramenta. Isso, ferramenta pra todo o Brasil. Lua pela fresta da janela, entrei e diz para ela que eu estou aqui, solitário e tão carente, esperando como sempre ela junto a mim. Lua, as minhas noites são tão frias, não tenho mais alegria desde que ela disse adeus. Lua, não suporto tanta dor, quase volto, meu amor, e me ajude a ser feliz. Ao menos por telefone, me diz onde você está. Pode ser até no Japão, que no primeiro avião vou depressa de buscar. Eu vou, eu te amo tanto, tanto. Não sei viver sem seus carinhos, mas vou dar a volta por cima. Tem um Deus que me ilumina e vai trazer você pra mim. Aô, meu amigo Denis Turismo, aquele abraço, Reinaldo. Galera de São João da Ponte, abraço pra todo mundo. Já não durmo direito, a saudade no meu peito vive sempre a machucar. Esse pobre coração que está morrendo de paixão por ela. Lua, desculpe o meu lamento, mas aqui no meu pensamento somente ela existe. Lua, não suporto tanta dor, traz de volta o meu amor e me ajude a ser feliz. Ao menos por telefone, me diz onde você está. Pode ser até no Japão, que no primeiro avião vou depressa de buscar. Eu vou, eu te amo tanto, tanto. Não sei viver sem seus carinhos, mas vou dar a volta por cima. Tem um Deus que me ilumina e vai trazer você pra mim. Ao menos por telefone, me diz onde você está. Pode ser até no Japão, que no primeiro avião vou depressa te buscar. Eu vou, eu te amo tanto, tanto. Não sei viver sem seus carinhos, mas vou dar a volta por cima. Tem um Deus que me ilumina e vai trazer você pra mim. Mas vou dar a volta por cima. Tem um Deus que me ilumina e vai trazer você pra mim. Lua.